nome 73, está no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 251, obrigado, bom dia. 1-8-1, está autorizado para Serra Brava, Papa Alfa. Cota conforme o plano de voo, nível 340, saída Arbor 1, transição Elefa após Nitibu. Decola da pista 1-0 após a decolagem em primeira curva direita. Aciona 5-1-3-5, controle 1-2-0, décima 8. Correto, chama pronto, portão 7. 8111 para o feedback de chamamento na posição 07. Tá livre, chama táxi. Isso, falei táxi. 8111. Confirmando o POB 77. Gol 1811 está autorizado. Táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia. No ponto de espera torre 118 decimal 95 KNH 1092. bom dia, eu vou no 811, aproximando aqui do ponto de espera da 190, estou. 1891, bom dia, autorizando a linha de decolar, destino 0, vento 240 graus, cor 1 nó. Autorizado ingresso, decolagem para o voo 1891. No 1, decolou 1-0, controle 1-208, bom bom. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, gol 189. Boa noite no ONU, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto a Lefa. 340, Lefa, bom dia, 89. 1-8-1, chame Centro Recife, 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0. 1-2-8-2-6-0, bom dia. Salvador, Eltan 3171, informação Delta Copa Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, VP-010, Taubaté, nível 320, saída da Euleda Motiva. Decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5150, controle 120, décima 8. Guarulhos 320, rota do plano, VP-010, Taubaté, decola da Euleda Motiva. Salvador 1208, código 5150, TAM 3171. TAM 3171, cotejamento correto, sinal pronto para o SPEC, acionamento. Contará. TAM 3601, prossiga. Utilização de tráfego. Autorizado para São Paulo, via Peso Luma 0 por Bávia, após sair conforme a nota do plano, nível 360. Saída da EL, Leda Motiva, decola da pista 0 após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5143, controle 120, decimal 8. Dado para São Paulo, Congonhas, piso 360, Peso Luma 0, até por Bávia, segue conforme. Na saída da EL, Leda Motiva, decolando da pista 0 com curva direita. Transporte 5143 e o controle Salvador, quando você quer ver o da 3601. Então, 3601, correto, sinal pronto. Salvador, tá 3171, você pega essa larga do 111. Tá 3171, 111 tá livre, chama táxi. Autorizado, tá 3171. Paulo Salvador, tá 3601. Siga. Solicita pushback acionamento, posição 02. 3601 no portão 02, aguarde. Transferizando 7 anos para o TAC com 227 a bordo, 4 horas, Galeão. 3171 autorizado, táxi até o ponto de espera da Vistona 0 via PAT, táxi Índia, no ponto de espera a torre no 8 decimal 95, QNH no 0 no 2. Com 1012 autorizado, PAT, Índia, 895, ponto de espera Vistona 0, transferizando 7 anos. Prossiga. Previsão para o nosso pushback acionamento. Após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado no portão 02, chama táxi. Autorizado a linha de cola 1-0, 3-1-7-1.